Já tava sentindo seu beijo suave, esse doce veneno que invade. Perfume que atiça meus sentidos, me deixa quase louco, você vai pagar por isso. Sentindo duas, o jantar vai estar na mesa. Fiz pra ela seu dia de princesa. Para o pique, que a noite é da riqueza. Banheira de espuma, chandon, cereja. E não importa o lugar, se fosse, sei lá, nós bem longe, sozinhos na praia, não tenho nada. O que importa é estar ao lado de alguém. Te valoriza, respeita seus sonhos e você também. E se esse mundo acaba hoje? Yeah.